Coluna Poeticamente de Michele Fernandes. Partida. A mulher que partiu tinha cadeados. Tinha olhos fechados. Tinha portões trancados. A mulher que voltou tinha chaves. Tinha o voo das aves. Desfazia entraves. A que partiu tinha medos. Meia dúzia de segredos. Sempre os mesmos enredos. A que voltou tinha histórias. Tecia coletivas memórias. De mãos dadas vitórias. A mulher que partiu não voltou. A mulher que voltou a partiu. Entrevistado da edição Paulo Flores Castelo Branco. Nascido no Rio de Janeiro, radicado em Florianópolis, SC. Bacharel em Direito, representante comercial no setor de tecnologia, flerta com a escrita, sobretudo nos poemas, onde escreve sobre comportamentos, personagens do seu imaginário, curtindo brincar com a curiosidade dos leitores. Leitor conto mais, tem na garimpagem dos sebos, um dos passatempos favoritos. Quando foi que você olhou para si mesmo e disse, é isso mesmo que quero fazer, serei escritor? Confesso que nunca me flagrei escolhendo ser escritor. A escrita foi aparecendo, tomando conta e hoje tenho ânsia em buscar mais conhecimento e mergulhar no universo literário, conhecer autores, trocar experiências e quem sabe na aposentadoria ter uma base para viver das minhas criações. Quem te inspira? O que te inspira? Onde você busca criatividade? Música me inspira e são nelas que busco criatividade. Um fone no ouvido com uma boa playlist me impulsiona. Qual o seu maior medo no ramo da literatura? Meu maior medo é constituir uma obra e ficar refém de editoras. Qual a sua zona de conforto na escrita? Poesia, conto, crônicas. Minha zona de conforto hoje são os poemas. É onde fico mais tranquilo, por vezes escorado na licença poética. E isso não é bom. Como a sua família lida com o fato de você ser escritor? Eles apoiam meu gosto pela escrita. Mas como não fica explícita essa ânsia em ser escritor, eles a enxergam apenas como um hobby saudável. Como você gostaria que seus leitores vissem suas obras? Gostaria de ser visto como alguém que escreve algo relevante, influente, deixando um legado, um ponto de reflexão para quem acessar meus escritos. O que são as palavras para você? Palavras são verdadeiras companheiras. Forças que em reunião geram os mais distintos efeitos. Amor, tensão, protesto, revolta, etc. E tudo aquilo que reverbera em nossa sociedade. Utilizadas com bom senso, podem transformar uma sociedade. Como é a sua rotina de escrita? Você escreve pela manhã, tarde ou noite? Descreva. Ideias e inspirações surgem a qualquer momento, porém, vejo a noite como uma ótima companhia para organizar as ideias e colocá-las no papel. Você tem algum ritual ou local para escrever? Bebe ou come algo enquanto escreve? Preferencialmente gosto de escrever com música ao fundo, meia luz e, se estiver ao alcance, uma taça de vinho. Flui que é uma beleza. Você tem dificuldade para se concentrar? É difícil para você escrever? Possui muitos bloqueios criativos? Como lida com eles? Não tenho dificuldade de concentração, não tenho o hábito de forçar a escrita. Só a faço quando estou com vontade e inspirado. Posso passar tempo sem escrever absolutamente nada e semanas escrevendo todos os dias, com um caminhão de ideias sendo derramadas a todo momento. Escreve todos os dias? Escrevo só quando tenho vontade e bate a inspiração. Quando não escrevo, me debruço nas leituras. Os livros estão sempre por perto. Sobre o que você mais gosta de escrever? Via de regra, escrevo poemas, crônicas, em sua grande maioria a respeito de comportamento e temas sociais. Como é você quando o assunto é leitura? Você lê muito ou pouco? Quais foram as suas primeiras experiências com livros? Eu sou um devorador de livros. À medida que fui praticando a escrita, a curiosidade foi aguçada. Passei a frequentar muitos sebos garimpando biografias, dentre outros gêneros. Hoje sou capaz de passar horas dentro de um sebo procurando bons livros. Livros são relaxantes, me levam para longe do mundo real, aliviam as tensões cotidianas, são excelentes amigos. Você escreve pelo computador ou à mão? Gosto de escrever à mão inicialmente para depois passar para o computador. Fica mais fácil de acompanhar o raciocínio. O que você detesta no mundo literário? Não gosto do modo como as editoras tratam os escritores iniciantes, sem experiência no processo editorial. É preciso mais transparência. Como você vê a sua carreira na escrita daqui a 5 anos? Com a engrenagem rodando normalmente, eu me vejo com os 2 ou 3 livros lançados, ainda como escritor independente vendendo meus livros. participando de feiras e conhecendo vários lugares pelo Brasil através do mundo literário, dirigindo minha Kombi literária, um pequeno sebo itinerante. Deixa aqui algum pensamento. O barato do poeta é a inquietude do leitor. Indicação de leitura, Rosvold, O Último Lampejo, de Walter Coutinho. Agora marcado como um foragido pelas autoridades locais, Arthur J. Allen se encontra preso em uma teia de conspirações e de perigo mortal, tecida pelo nefasto Azarote. À medida que segredos sombrios vêm à tona, devastando o pouco que restava de sua esperança, o menino percebe que as saídas se fecham ao seu redor, colocando-o em um cerco implacável. No entanto, alianças inesperadas surgem das sombras, oferecendo-lhe um fio de esperança em meio à escuridão. Apoiando-se na força e no legado de seu mestre, Arthur se une aos seus amigos em uma última tentativa de salvar Rosvold. Nesta conclusão épica, o futuro de Rosvold e dos nossos heróis serão decididos. A saga Rosvold chega ao seu clímax avassalador, prometendo um desfecho que ressoará através das eras. Imagem enviada por Walter Coutinho. A imagem mostra a capa de Rosvold, onde dois jovens guerreiros estão em uma floresta escura e sombria. Personagem à esquerda, rapaz de cabelo castanho curto, vestindo um manto negro com capuz e segurando uma espada. Ele parece vigilante, encostado em uma árvore. Personagem à direita, jovem de cabelo ruivo e olhos azuis, com roupas de couro reforçadas e uma capa negra. Ela carrega uma katana nas costas e segura uma adaga na mão. O cenário tem árvores retorcidas sem folhas, com uma névoa ao fundo. O título do livro aparece no topo em letras douradas brilhantes. Coluna Crônicas do Mês, de Renata Matias de Lima. Viver Amanhecido. Há um pensamento que diz, se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. O começo é sempre a base sobre a qual construímos, inauguramos formas de convívio conosco e com o mundo, e evitamos ausências que nos custarão caro. Todo começo base é, portanto, imprescindível, porque ele permite que nossos pés conheçam a textura do caminho que começa a surgir e que será necessário percorrer. Este texto propõe um pensar sobre algo que dificulta a nossa percepção de necessidade de mudança deste começo, que é a procrastinação, um fantasma em forma de hábito que assombra aqueles que permitem intimidade com o supérfluo. Quando percebemos em tempo que é preciso mudar este começo, temos mais chances de termos um caminho eficiente, preciso e verdadeiro. No entanto, no começo é mais crítico e crucial porque as diretrizes e as linhas ainda estão sendo traçadas. O trem ainda está parado na estação. Os rabiscos ainda são rabiscos passíveis de ajustes e combinações. Mudar os começos colabora para que o desenho e a obra possam ter roteiros consistentes, menos amadores. Não estarmos atentos às necessidades de mudanças da base, do começo, nos coloca na banalidade, nas ocorrências em recortes, nas aparências, nos picados com intervalos. Etimologicamente, procrastinação significa aquele que é a favor do amanhã, que se lança e se joga à frente. Do latim pro, em favor, de diante, de à frente, mais a palavra latina crastinatus, amanhã. Aquele cras, amanhã, famoso, escrito nos pés de Santo Expedito. Procrastina quem desempenha um papel principal no se lançar a favor de algo para se fazer amanhã. Temos relação com isso? Conseguimos nos reconhecer? Por que procrastinamos? Porque, de certa maneira, achamos que assim nos protegemos. A verdadeira proteção reside na avaliação acerca de quem somos, e isto é infinito, um exercício eterno. Só que fazer isso cansa e dói. Procrastinar é um ir adiando para um lugar que ainda não fomos porque o adiamento foi a nossa parada de contemplação. Acomodamo-nos como se não pudéssemos interferir. Entregamos a nossa caneta ao acaso, sem nos lembrar de que o acaso adora nos fazer companhia. Procrastinar é alongar os nossos erros, agravá-los. É mais que deixar para amanhã. Um viver amanhecido de um amanhã mofado que poderia ter sido, mas não foi. Não há fórmulas receitas. Nasce dos pequenos momentos e não de algo pronto. Os clássicos nunca param de nos dizer algo. E procrastinação é um clássico. Com um olho treinado, a procrastinação é convidada ao esquecimento. Santo Agostinho, um homem que em parte da vida procrastinou, dizia: Deus prometeu perdão para o seu arrependimento, mas não um amanhã para a sua procrastinação. Que assim seja, amém.